O tempo não passa em vão, cada minuto tem a sua explicação. No meu e no seu viver, só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou. E nada mais, no seu viver além do que Deus preparou pra você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou pra você. Esqueça os porquês, também o talvez, só saiba tudo que aconteceu. Foi permissão de Deus, cada lágrima permissão de Deus, cada sorriso permissão de Deus, cada perda é permissão de Deus, cada conquista permissão de Deus, cada luta permissão de Deus, cada vitória permissão de Deus, cada morte é permissão de Deus, cada vida é permissão de Deus. Oh, oh, oh. Ele é dono de tudo, passado, presente, futuro, e tudo que acontecerá será permissão de Deus, cada lágrima permissão de Deus, cada sorriso permissão de Deus, cada perda é permissão de Deus, cada conquista permissão de Deus,